nome ou paradeiro. Adivinho seu rastro e cheiro. Vou armado de dentes e coragem. Vou morder sua carne selvagem. Varo a noite sem cochilar aflito. Amanheço imitando seu grito. Me aproximo rondando a sua toca. E ao me ver você me provoca. Você canta sua agonia louca. Água me borbulha na boca. Minha presa rugindo sua raça. Pernas se debatendo o seu fervor. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da caça e do caçador. Hoje é o dia da graça. Hoje é o dia da caça e do caçador. Eu me espicho no espaço feito um gato. Pra pegar você, bicho do mato. Saciar a sua avidez mestiça.